Rotar 3890, Parotaxi com 5,6 no POV, alternando Fortaleza com 4 horas de autonomia. Fortaleza, 4 horas, 056 no POV? Afirmo. Táxi autorizado, via pátio Juliet, Alfa, ingressando na Alfa, transfira 1418-6, altímetro no 0-1-2, tem uma boa viagem, tá? 3890. Via pátio Juliet, Alfa, 2386, com 1012, ligado, 3890, bom dia. O Mike Seagol, se para sair na 290, teria condições de decolar da 35 com curva esquerda inicialmente na subida MOM? Positivo, então, pronto para copiar? Mike Seagol, se autorizado no MUCO-G, nível de voo 080, nível de voo 80, a rádio de ADA 290 Salvador, Yankee, prossegue visual por 170 ilhas de Salvador no nível 085. Pista no 7, curva esquerda, subida MOMO. Até a posição MOMO, após direto, conforme a rota solicitada. 19-8 é o controle, 18-64 é acione 5053. Papá, o meu Mike Servo. Ok, a pista 35, ok? O piso 35, POB 01. 04, da presente, tô 18-6 para acionamento e táxi para a cabeceira 35. Mike Seagol. Informação é a Índia e o altímetro no 012 deu um bom voo, Mike Seagol. Pode sintonizar na presente quando pronto para acionamento, tô 18-6. Tá, 357, lembrou? Jardim 357, ingressando a próxima esquerda agora via Kilo para o portão 7. Você não é na saída da Rebosco Companhia. Ok, Kilo, portão 7, tá 357. 71 Recife agora, 251 no bom voo. Olá, 71, bom dia. Qual a frequência, por favor? É, 251, TR-3325. Ah, ok, 251, 3325, obrigado, amigo, bom dia. É. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3890, ponto de espera da 1090. 3890, bom dia, Lima, tempo está 10. A Lima tem 1-0, 3890. Tá 5722 decolou, Zona 6, 119,8, controle. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Índia, confere, altímetro no 012, já temos aprovado Campinas 360, número 1 para Copa, só um instante, por gentileza. Exército 90, tem nível de decolagem da 10, o vento é calmo. O resto conforme a rota do plano de voo, decola. Pista 1-0, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva pela direita, cumpre o perfil subida da AEL, Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 119.8, ator 1 no 8 decimal meia dúzia, transponder 5047. Contato portal 01, no chame pronto para os packs da meta azul. Bom dia, 319, bom dia, 319. Salvador, bom dia, 319, N9, confirma aeronave? Confirma, ok, conforme autorizado, vigilância. Vamos dar 3, 8, 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9, Salvador, até 3890. 3890, idêntico, confirmando, subindo a 330 na Fuca. 330 na Fuca, até 3890. Na proa de Duna, desce para 2000, livre LS, forma estabilizada. Proa de Duna, livre LS, estabilizado, 1012. 1012. Botão 3153-2000, livre LS, forma estabilizada. 2000, autorizado LS, forma estabilizada, 3153. Livre, autorizado para seguir 2000 da presente. Ok, obrigado. Dois, chame Recife 1260. 260, bom dia. Chame Recife 12545. Quer chamar Recife 12545, então 3290, obrigado. Recife 390, autorização. Golo 642, informação Índia, confere, altímetro no 012. Já temos a autorização, número 1 para cópia, só instante para copiar. Golo 642. 642, pronto, copy. Pronto, 642. Aprovado Recife, nível 390, via Upper Whisk 58. Decolagem pista 10, mantenha reto até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 1, 1,9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 612, acione o código 5050. Então, Chifre, 358, 390, decolada 90, venha reta até 2000 ou 3 milhas, posso conhecer, perceber a Puca Japô, Caju, controle 198, o Antônio 18.6, e o transporte 5050, gol 9642. Correto, portão 62, reporte pronto. Portão 9642. Torre 18612. 18612, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3153, uma milha do dia Serra, baixar checado, sinal do Serra. 3153, tem livre pouso na 10, o Ventacão. E livre pouso 90 para 3153, confia, você está molhada? Úmida. Ok, obrigado. Bom dia, 1804 da Gol, informação índia, autorização Galeão. Confirme para o solo, por gentileza. 804 da Gol, cliente da Índia, autorização Galeão. Negativo, Galeão 360, já temos aprovado a informação em curso da Índia. E altímetro 1012, só um instante para a cópia, número 1. Oi, poderia confirmar, está livre pouso, por 3153? Afirmativo, venta calma. Obrigado. Todo Salvador, bom dia, boa na 605, informação dia. Eu no 605, identifique, prossegue para 4000 na bolsa. Identificação, bolsa 4000, boa na 605. Aprovado o Galeão, nível de voo 360, 360, via posição Bidev, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantendo reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou afastar-se 3 milhas de Salvador. Então inicia a curva pela direita, perfil de subida da El, Leta, após Leta, então direto Bidev. 19, 8 é o controle, 18,6. Com a torre, acione o código 5054. Autorizou, Galeão, nível de voo 360, aerovia Peruí 50, Bidev, AP November 857, vai decolar da pista 10, primeira curva à direita, após 2 mil pés, 3 milhas, no perfil da El, transição Leda, após voo a Bidev, chama o controle 119.8, 288.5, transporte 50, 54, 104. Seja Correto, correto, portão 5, reporte pronto. Pushback é excelente, voo 904. Bota pronto, 904. Pushback, acionamento azul, 4069-21. 4069 azul, pushback de acionamento autorizado, portão 01 no Chimitá. Tá, valeu. No 53, no salão 29, livre à direita, no 21, decimal 9. 219, bom dia, até daqui a pouco. Até. Conforme então, barreiras, o nível de voo 320, a rota é a radial 300 de Salvador, 350 milhas, cancela, visual prossegue no 085, o plano em Yankee, pista no 7, decola, curva pela esquerda, PC subida Momo, Albo, após Albo direto, a rota ideal. Controle 198, torre 186 e o código 5043. Pronto para o acionamento? Gente, quando pronto, transfira torre 186, altímetro no 012, tem um bom voo, e se ela não é vivida. Salvador, TAN 3, 153, está na Alfa. Bom dia, pousou em voo, táxi em frente, já presente, ingressará via segunda esquerda Juliette para o portão 8 do pátio principal. Ok, Alfa. Queda na Juliette, 8, 3, 3, 1, 5, 3, bom dia. Até daqui a pouquinho. Eu vou se livre adicionar. Chama pro TAC. Salvador, gol 1642, hit 62, pronto pro push e acionamento. 2, e o número 2 agora no setor, temos a embreada azul a cauda, na sequência era atualizado, só um instante, por gentileza. Escuta, 1642. Para o táxi azul 4069, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 20 minutos de autonomia, 121, 121 a bordo. 121, Romeu Papá 420, táxi direita via Índia, ingressando na alta, transfira torre 186, altímetro no 012, tem um bom voo. No 012, Índia Alfa, torre 1, no decimal 6, azul 4069. No 4 da Trip, bom dia. Temos já aprovação Aracaju 190, Índia confere, altímetro 012, número 1 para a COP, só um instante, por gentileza. Por gentileza, 140 para cá. 150, sente, só um instante então, a recoordenação, por gentileza. November Victor, muito bom dia. Libera seu nome e chama pro táxi. Fico 316 no solo, aos 34, livra direito no 21, decimal 9. Direita 219. 642, livre, suspeito, se lá vai deixar pra cá. Solo, bom dia, 316, livra na eco. Que livrou na eco, a primeira direita alfa, na sequência esquerda, Kilo, parte 3, atentando ao base, balizador. Poderia confirmar? Confirmo. Direita e esquerda na sequência para o Pátio 3. Gente, direita e esquerda para o Pátio 3. O 3 na mesa. No 7, né? Porque o horário previsto aqui, segundo o repetitivo, seria para 9 e 9. Hora certa 8h36, em torno de mais 3 a 4 minutos, deve estar constando nosso sistema aqui, que entra com meia hora. Assim que constar, a gente passa a autorização. Seria Salvador, Brasília, o nível 380 na Upsru 17. Só um instante para a copa, por gentileza. Afirmo. Por gentileza, amigão, coordenar o nível 130 agora, tá bom? 130, 7, só instante pra cópia, número 1. Já temos aprovado aqui o 360. É, copiaria? Matheus, copia 360. E 36, só um instante, por gentileza, número 2 na sequência. Só um instante, um. Voo no 75, Índia confere, altímetro 0, 1-2. 0-1-2. Voo no 642, pronto para o táxi, 3 horas de autonomia, 1-2-2 a bordo. Alterna Salvador. Alternado Salvador, 1-2-2, 3 horas. Táxi. Autorizado via Juliet Alfa, ponto 010, torre 186, altímetro 1012, voo no 642. Juliet Alfa, ponto 186, 1012, vai iniciar o voo 1642. Posicionamento, voo 804.5. 37 da companhia à sua esquerda, através do 612, vai iniciar o táxi sentido ponto espera. Assim que o tráfego era calmo, está livre puxar e acionar o portão 5, chame táxi. Cliente, obrigado, mas é... 3554, cópia? Cópia. 3554, aprovado de Salvador para Aracaju. Nível de voo 130, 130, via Golf 677. Decola, pista no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 198, a torre 186. E o código 0264. Autorizado. pelo DRIP 55 no 4, reporte ponto para o pushback no pátio 3. Reportarado. Muito grato, bom dia. Serra Golf, decolada 35, perfil Momo. Positivo, Mike Serra Golf sobe e mantém 3 mil pés na Pro de Momo. 3 mil na Pro de Momo. Está autorizado a alinhar e manter o no site, após quando pronto para decolagem, Serra Mondevito. Radial 290. Ok, copiado. Mantenha a proa de Momo ainda, 3 mil pés, o Mike Serra Golf tem um tráfego em aproximação na chegada Bonfim no setor norte, em descida para 4 mil. Golf, mantenha a proa de Momo, 3 mil. Controle, o Gol 1605, solicita voar Duna, sem diversar formação sobre pelo. Bom dia, Gol 6642, pronto, pronto, pega da Rosane. 6642, a linha decola pista 10, o vento é calmo. Posição de decolagem da 190, Gol 6642. Tem condições de manter o perfil da chegada ou curvar à direita para evitar a formação? Não, já está curvando à direita, então para evitar a formação, Gol 6642. Positivo, se o senhor fosse na Pro de Duna, ia ficar complicado a descida. Não, sem problema. Curvando à direita, vamos contornar por trás da formação sobre a posição P. Sim, comando, mantenha 4 mil pés, aguardando cruzar com traço em altitude, após celebre, será liberada a Pro de Duna e a descida para 2 mil, ok? Sim, a gente manterá 4 mil quando atingir, boa na minha grana. Positivo. 1897. 1715, cópia. 1715 aprovado de Salvador para Brasília. O nível de voo é o 360. Decola a pista 10. Mantém a reta de decolagem para cruzar 2 mil pés da terceira milha. Posto curva direita. Curva perfil subida gole. Eval. Transição ofito para interceptar a Peso Lua 17. Controle 109.8. A torre 18.6 e o código 5057. Então tem um aqui embaixo, é subida gole, é o fito e o transponder 5057. 0057, então ponto. Ok, torre reto, portão 2, chame pro prospecto também. Agora pronto. 1897, cópia. Procido 1897. 1897, aprovado Salvador para Confins, nível de voo 360 via posição bridge, após a Peso 16, o resto confirma a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto bridge. Controle 119.8, a torre 18.612 e o controle, o transponder 5062. Cuidado, Salvador Confins, nível 3.